Cheiro 34, página 292. Jundalar sabia que a Zelandoni também não sentia muito apreço por Ladroman, depois de todos os problemas que lhe causara. Mas, de certo modo, esses problemas levaram-na a encarar mais a sério os seus deveres como acólita. Tornou-se numa Zelandoni formidável, eleita à primeira, antes de Jundalar iniciar a viagem com o irmão. Na verdade, essa foi uma das razões por que partiu. Alimentava ainda profundos sentimentos por ela e sabia que nunca poderia ser a sua companheira. Ao voltar com Ayla e os seus animais, 5 anos mais tarde, descobriu, surpreendido, que Ladroman mudara o nome para Madroman, se bem que nunca tivesse entendido a razão, e fora aceito pela Zelandónia. Isso significava que, quem quer que o tivesse proposto, aquela que era a primeira tinha de o aceitar. Saudações, cumprimentou o Zelandoni da Quinta Caverna, estendendo as mãos para a primeira enquanto esta se apeava do assento especial. Pensava que já não teria ocasião de te ver este verão. A primeira pegou-lhe nas mãos e inclinou-se para a frente a fim de encostar a sua bochecha à dele. Procurei-te na reunião de verão, mas disseram-me que tinhas ido a outro evento com algumas das cavernas vizinhas. Assim foi. É uma longa história que te contarei depois, se quiseres. A Zelandoni assentiu. Mas primeiro vamos encontrar um lugar para vocês e para os vossos companheiros de viagem, disse, olhando para os cavalos e para o lobo. Conduziu-os ao outro lado do pequeno rio. E quando chegaram a um caminho bastante percorrido, no meio do pequeno vale, prosseguiu com a explicação. Essencialmente, tratava-se de reforçar os laços com as cavernas vizinhas. Era uma reunião de verão muito pequena e realizámos as cerimónias rapidamente. O líder e parte da nossa caverna foram caçar com eles. Outros participaram em visitas e na recoleção de alimentos e os restantes voltaram. Tenho uma acólita a completar o ano de observação do sol e das mudanças da lua e queria estar presente quando terminasse, no momento em que o sol permanece imóvel. Mas o que fazem vocês aqui? Também estou a treinar uma acólita. Já conheces Ayla? A corpulenta mulher apontou para a jovem que a acompanhava. És capaz de ter ouvido que Ayla é a minha nova acólita. Iniciámos a sua viagem da Donier. Queria assegurar-me de que via os vossos lugares sagrados. Os dois membros, mais velhos, da Zelandónia, trocaram um gesto de reconhecimento das suas mútuas responsabilidades. Quando John O'Call se mudou para a 19ª caverna, eu necessitava de outro. Creio que se apaixonou pela nova caverna que Ayla encontrou. Sempre foi um artista, mas agora entregou-se de corpo e alma à Zelandónia. A Zelandoni, da 19ª, não está bem de saúde. Espero que viva o suficiente para acabar de o treinar convenientemente. Mas se era teu acólito, tenho a certeza de que estava bem preparado, disse o Zelandoni da Quinta Caverna. Sim, recebera treino, mas na realidade, quando era meu acólito, mostrava pouco interesse, explicou a primeira. Como era muito hábil na criação de imagens, tive de o introduzir na Zelandónia, mas a sua verdadeira paixão era a pintura. Era inteligente e aprendia depressa, mas contentava-se em ser acólito. Não desejava ser Zelandoni, até que Ayla lhe mostrou a Gruta Branca. Então tudo mudou, em parte porque queria fazer imagens ali dentro, tenho a certeza, mas não foi só isso. Quer assegurar-se de que as suas imagens são as adequadas àquele lugar sagrado, o que o levou a estreitar laços com a Zelandónia. Creio que Ayla deve ter pressentido isso. Quando ela descobriu a gruta, queria que eu a visse, mas era mais importante que a visse John O'Call. A primeira virou-se para Ayla. Como encontraste a Gruta Branca? Utilizaste a tua voz? Não fui eu, foi Lobo, respondeu Ayla. Estava numa ladeira sob um amontoado de arbustos e o lobo desapareceu por ali abaixo. Arranquei alguns e fui atrás dele. Quando percebi que era uma caverna, vim cá fora, fiz uma tocha e voltei a entrar. Só então percebi do que se tratava. Depois fui procurar a Zlandoni e John O'Call. Há algum tempo que o Zlandoni da Quinta Caverna não ouvia a Ayla falar. E o seu sotaque era perceptível, não apenas para ele, como também para os outros membros da caverna, incluindo Madre Omã, que se recordava de toda a atenção recebida por João Dalás a quando do seu regresso com a bonita forasteira e os seus animais, e o muito que detestava João Dalás. É sempre o centro das atenções, pensou o acólito, especialmente para as mulheres. Pergunto-me que pensaria dele se lhe faltassem dois dentes da frente. Sim, a mãe pagou uma indemnização, mas isso não me devolveu os dentes, porque teve de voltar da sua viagem e trazer aquela mulher com ele. Todo o espalhafato que se faz em redor dela e daqueles animais, sou acólito há anos, mas é ela que recebe toda a atenção da primeira. E se chega a Zlandoni antes de mim? As pessoas dão-lhe crédito por ter encontrado a caverna, mas ela própria admitiu que não foi ela, foi aquele estúpido animal. Enquanto matutava naquilo, sorria. Mas para Ayla, que o observava com atenção de soslaio, captando toda a sua linguagem corporal inconsciente, tal como faria uma mulher do clã, aquele sorriso era enganador e desleal. Questionava-se por que razão o quinto o escolhera como acólito. Era um Zlandoni tão sagaz que não podia deixar-se enganar por ele. Ou podia? Voltou a olhar para Madre Omã e surpreendeu-o a fitá-la diretamente com tanta malevolência que estremeceu. Às vezes penso que esse lobo pertence à Zlandónia, comentou a primeira. Devias tê-lo ouvido na caverna do mamute. O uivo dele parecia uma voz sagrada. Alegro-me que tenhas encontrado uma acólita nova. Mas sempre me espantou que tenhas apenas uma, disse o quinto. Eu tenho sempre vários. E estou a pensar em aceitar outro. Nem todos os acólitos chegam a Zlandoni. E se um desiste, tenho outro. Devias pensar. Bem, mas quem sou eu para te dizer isso? És capaz de ter razão. Estou sempre de olho em várias pessoas que podem ser boas acólitas, mas tendo a esperar até precisar de um, explicou a primeira. O problema de ser a primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe Terra é que sou responsável por mais de uma caverna e não tenho muito tempo para treinar acólitos. Por isso, prefiro concentrar-me num só. Antes de abandonar a reunião de verão, tive de optar entre a minha responsabilidade para com os Zlandoni e a obrigação de treinar a próxima Zlandoni da Nona Caverna. A última cerimónia matrimonial ainda não se havia realizado, mas como eram poucos os que desejavam unir-se, e eu sabia que a 14ª daria conta do recado, decidi que era mais importante dar início à viagem de Ayla. Tenho a certeza de que a 14ª te substituiu com muito gosto, comentou o quinto com desdém e um certo tom de cumplicidade. Conhecedor que era das tensões entre as duas, que não só desejava o seu cargo, como achava que o merecia. Qualquer Zlandoni o faria. Vemos o prestígio, mas nem sempre vemos os problemas, incluindo eu. As cornijas que sobressaíam em torno deles eram refúgios de pedra, erodidos ao longo do tempo pelo vento e pela chuva nas paredes de pedra calcária. Apenas alguns estavam habitados, os restantes podiam utilizar-se para outros fins. Alguns serviam para armazenar coisas, outras como sítio tranquilo para exercer um ofício ou como lugar de encontro para um par que desejasse ficar a sós, ou para pequenos grupos que necessitavam de planear atividades. E normalmente reservava-se um para hospedar os visitantes. Espero que se sintam confortáveis aqui, disse o quinto, enquanto os conduzia para o interior de um dos abrigos de pedra. Pedirei que vos tragam lenha e água. Se precisarem de mais alguma coisa, é só dizerem. Parece-me perfeito, replicou a primeira. E vocês, precisam de alguma coisa? Perguntou aos seus acompanhantes. João Dallaire negou com a cabeça e foi retirar o atrelado, a racer, para o libertar do peso e começar a descarregar. Desejava montar a tenda dentro do refúgio para que arejasse e não se molhasse. Ayla mencionara a possibilidade de chover e ele confiava na sua intuição. Só quero perguntar uma coisa, disse Ayla. Alguém se importa que abriguemos os cavalos no refúgio? Vi formarem-se umas nuvens e parece que vai chover ou avizinha-se algo. Os cavalos também não gostam de se molhar. Quando João Dallaire conduzia o jovem garanhão, este defecou, deixando um rasto de bosta castanha no chão que exalava um forte odor a cavalo. Se querem proteger os cavalos da chuva, estejam à vontade, respondeu Zlandoni da Quinta Caverna e sorriu. Se não se importam, duvido que preocupe mais alguém. Várias pessoas sorriram ou soltaram risinhos. Uma coisa era maravilharem-se com os animais e com aqueles que possuíam a capacidade de os controlar. E outra muito diferente era vê-los satisfazer as suas necessidades fisiológicas, o que lhes roubava o poder de fascínio e parte da sua magia. Ayla observara a atitude reservada das pessoas quando chegaram e ficou satisfeita que Racer tivesse escolhido aquele momento para mostrar que era apenas um cavalo. Zlandoni apanhou as almofadas que por ali estavam espalhadas e examinou-as. Algumas eram de couro, outras de fibras vegetais tecidas. Bateu-as contra uma pedra para sacudir o pó e depois amontoou-as junto da fogueira para onde João Dallaire levara a tenda dobrada. Ayla passou Jonaila para as costas para o ajudar a montar a tenda. Eu pego-lhe, ofereceu-se a corpulenta mulher, estendendo os braços para Jonaila. Vigiou a pequena enquanto João Dallaire e Ayla armavam a tenda no interior do abrigo, frente a um dos círculos de cinza rodeados de pedra, e dispunham do material necessário para acender uma fogueira. Depois estenderam as peles de dormir e o restante equipamento. Lobo ficaria com eles dentro da tenda. Por fim, colocaram os atrelados ao fundo do refúgio e prepararam um lugar para os cavalos sob a plataforma. Observava-os um grupo de crianças que não se atrevia a aproximar-se, até que por fim uma menina não resistiu à curiosidade. Acercou-se da Zlandoni e da bebé. A primeira calculou que a miúda devia ter 9 ou 10 anos. Gostava de pegar na bebé, disse ela. Posso? Se ela deixar, tem vontade própria, respondeu a mulher. A menina estendeu os braços para ela. Jonaila hesitou, mas sorriu timidamente quando ela se aproximou e sentou. Por fim, Jonaila soltou-se da Zlandoni e gatinhou até à desconhecida, que a pôs ao colo. Como se chama? Jonaila, respondeu a primeira. E tu? Ólida, disse a criança. Pareces gostar de bebés, comentou a Zlandoni. A minha irmã tem uma menina pequena, mas foi visitar a família do companheiro. Ele é de outra caverna. Não a vi durante todo o verão, explicou Ólida. E tens saudades dela, não é? Sim. Não pensei que teria, mas tenho. Ayla viu a rapariga assim que esta se aproximou e observou a interação. Sorriu, recordando muito que desejava um filho quando era pequena. Lembrou-se de Durk e deu-se conta de que agora ele deveria ter a mesma idade da rapariga, embora no clã fosse considerado já muito próximo da idade adulta. Está a crescer, pensou. Sabia que nunca mais veria o seu filho, mas às vezes não conseguia evitar pensar nele. João Dallaire notou a expressão melancólica no seu rosto enquanto contemplava a menina a brincar com Jonaila e perguntou-se o que estaria a passar pela sua mente. Depois, Ayla abanou a cabeça, sorriu, chamou o lobo e aproximou-se delas. Se a menina ia passar algum tempo com Jonaila, era melhor que lhe apresentasse o lobo para que não tivesse medo dele. Uma vez descarregados e instalados, regressaram ao primeiro refúgio de pedra. Ólida acompanhava-os, caminhando ao lado da primeira. As restantes crianças correram à frente. Quando os visitantes se aproximaram do abrigo do Zlandoni da Quinta Caverna, várias pessoas esperavam frente à grande abertura de pedra. Os miúdos haviam anunciado a sua chegada com antecedência. Também dava a impressão de que tinham planeado uma celebração. Várias pessoas cozinhavam em fogueiras. Ayla questionou-se se não deveria ter mudado de roupa, mas nem Jondalar nem a primeira o haviam feito. Umas quantas pessoas saíram do refúgio a norte e dos que se situavam do outro lado do vale. Ayla sorriu. Era evidente que as crianças tinham avisado toda a gente da sua chegada. De repente, o espaço da Quinta Caverna levou-a a pensar na rocha dos dois rios da Terceira Caverna e na rocha do reflexo da 29ª. Lá, os espaços de habitação distribuíam-se por terraços residenciais, uns por cima dos outros, sob saliências que protegiam o interior da chuva e da neve. Ali, ao invés, havia vários abrigos mais perto do nível do solo de ambos os lados do pequeno rio. Mas era a proximidade dos diversos lugares habitados que os convertia numa única caverna. Foi então que lhe ocorreu que a 29ª caverna tentava fazer o mesmo, só que os seus espaços de habitação eram mais dispersos. A única coisa que os unia era a zona comum de caça e de forragem. Saudações? Cumprimentou o Zlandoni da Quinta Caverna quando se aproximaram. Espero que estejam confortáveis. Vamos fazer um banquete comunitário em vossa honra. Não era preciso incomodarem-se, disse a primeira, entre aqueles que serviam a mãe. O Zlandoni mirou-a. Já sabes como é, as pessoas aproveitam qualquer desculpa para fazerem uma festa. E a vossa visita é uma razão especialmente válida. Não é todos os dias que recebemos a Zlandoni da 9ª Caverna, que é também a primeira. Entrem. Disseste que querias mostrar à tua acólita os nossos lugares sagrados. Virou-se para ela. Nós vivemos no nosso, explicou, enquanto os guiava para o interior. Já no interior do abrigo de pedra, Ayla, surpreendida pelo colorido, estacou de boca aberta. Várias das paredes estavam decoradas com pinturas de animais, o que não era invulgar, mas muitas delas estavam pintadas sobre um fundo vermelho. E as representações dos animais eram mais do que esboços ou desenhos. A maioria estava colorida, sombreada, para destacar os contornos e as formas. Uma parede em particular chamou a atenção de Ayla. Era uma pintura de dois bisontes elegantemente reproduzidos, um deles uma fêmea pranha. Sei que a maioria das pessoas pinta ou grava o interior dos seus refúgios e pode considerar as imagens que sagradas, mas para nós todo este espaço é sagrado, explicou o Zlandoni da Quinta Caverna. Jondalar visitara a Quinta Caverna várias vezes e admirara as pinturas, porém nunca lhe tinham parecido diferentes das pinturas e gravuras da 9ª Caverna ou de qualquer outra. Nem entendia por que razão aquele abrigo havia de ser mais sagrado do que os outros, embora sem dúvida a cor e a decoração estivessem mais presentes do que na maioria. Assumia, simplesmente, que esse era o estilo preferido da Quinta Caverna, como as intrincadas tatuagens e penteados do seu Zlandoni. Como o banquete ainda não está pronto, permitam-me que vos mostre o resto, sugeriu o Zlandoni da Quinta. Sim, boa ideia, concordou a primeira. Saíram do abrigo e entraram noutro, situado imediatamente a norte. Na realidade, era a continuação do primeiro. Também estava decorado, mas de outra forma, criando a sensação de que se tratava de dois abrigos diferentes. Havia pinturas, como um mamute pintado de vermelho e negro. Algumas paredes tinham gravuras e outras misturavam pinturas e gravuras. Certas gravuras despertaram a curiosidade de Ayla, pois não sabia o que significavam. Aproximou-se da parede para as ver mais de perto. Havia uns orifícios em forma de copo e outros ovais, com uma segunda forma oval em redor, e no centro uma marca semelhante a um buraco que se estendia, formando uma linha. Viu perto dali, no chão, o núcleo de um corno, cinzelado, de modo a parecer um membro viril. Abanou a cabeça e voltou a olhar. Depois, quase sorriu. Era exatamente isso. Quando olhou de novo as formas ovais, ocorreu-lhe que talvez representassem os órgãos femininos.